Bom dia a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. É com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e hoje é dia 13 do mês de setembro do ano de 2020. Agora são 9 horas e 30 minutos dessa manhã alegre, ensolarada e quente de domingo. Meu nome é Estamos ao vivo, né? Você que está nos acompanhando, nos acompanha ao vivo pelo YouTube ou pelo Facebook. Queremos aproveitar e pedir que você que está nos acompanhando, inscreva-se no canal, né? Clique lá no botãozinho de inscrever-se e também marque o sininho para receber notificações. Assim, sempre que um vídeo novo for publicado, você vai ser notificado para poder acompanhar todas as novidades que a gente produz, que é a União Rádio Web, a USE Piracicaba. O programa Visão Espírita está produzindo, e você que está no Facebook também curta a página dessa vez da União Rádio Web no Facebook e também compartilhe, ajude esse vídeo a alcançar mais pessoas que certamente precisam das mensagens que serão apresentadas aqui. E também, é claro, nós desejamos que esse programa seja um programa interativo, então a sua participação é muito importante. Aproveitando que estamos nesses canais tão interativos, né, que nos aproxima tanto, então deixe seu comentário, faça sua pergunta sobre os temas que serão abordados durante mesmo a nossa conversa. A gente vai procurar esclarecer todas as suas dúvidas, ou então a gente promete que vai estudar para poder esclarecer no momento oportuno. Nós temos a alegria, eu particularmente me sinto honrado em poder participar, integrar com esse grupo. Aqui hoje eu tô substituindo, né, temporariamente o nosso amigo Geraldo de Tarso, que não pode estar aqui hoje, mas que estará novamente aqui, já de volta a partir do próximo domingo. Mas, enquanto isso, como eu já disse, me sinto honrado de poder integrar, né, esse grupo, poder compartilhar com esses amigos e com todos vocês que nos acompanham há mais de 2 décadas o programa Visão Espírita. Então, é com esse espírito de gratidão que eu posso, então, saudar o meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Bom dia, meu amigo Wilson. Bom dia, Luiz Guimarães, que daqui a pouco está no ar com a gente. Bom dia a todos que já estão conosco aí, nos acompanhando. Eu acho bacana, Wilson, que tem gente que entra até antes da gente, né? Já está ali esperando a gente chegar. Então a gente fica se sentindo até mais responsável em fazer, esse trabalho que a gente faz com muito carinho para todos nós, para todos vocês, para a gente estar junto comentando essa doutrina maravilhosa que tanto nos acalma, explica, orienta na nossa vida. Um ótimo programa para todos nós. Sem dúvida alguma, e é sempre bom lembrar, né, o seu comentário que nós estamos aqui é por vocês, né, por vocês que nos acompanham, por vocês e também sustentados por vocês, que são os mantenedores desse programa e que nos oferecem essa valiosa oportunidade de trabalho, né, que certamente nos beneficia primeiramente, antes de beneficiar quem quer que seja. E é também nesse espírito de gratidão que nós vamos saudar o nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo. Bom dia a todos os nossos ouvintes, a todos aqueles que permanecerão conosco essa hora e meia e que nós possamos estar em sintonia com o plano maior. Que Jesus nos acompanhe. Um bom dia a todos. Muito bem, nós selecionamos como texto, como tema para a gente iniciar essa primeira meia hora de programa, um texto do Espírito Emmanuel. Hoje a gente vai falar sobre vários assuntos, inclusive a gente vai ter a continuidade do que iniciamos na semana passada, que é o estudo sobre o Espírito Charles, um espírito com limitações, nasceu com limitações mentais, neurológicas graves. E Kardec faz então a evocação desse espírito ainda encarnado. É uma comunicação muito interessante. A gente vai tratar disso no terceiro bloco. No segundo bloco, a gente traz aqui o estudo da obra de Cair Bachutel, Parábolas e Ensinos de Jesus, onde a gente vai estudar também a parábola dos talentos, né? Uma emblemática passagem mensagem que vai ser comentado aqui pelos amigos Alain e Luiz Pessoa Guimarães. Então eu vou iniciar a leitura desse texto que nós selecionamos. Ah, peraí, peraí um pouquinho, eu tô atravessando já. Antes do texto, não poderia deixar, sem dúvida alguma, para abrir, para que a gente possa sintonizar, né, com essa espiritualidade mais elevada, não poderia deixar de convidar, né, a nossa amiga Terezinha Oliveira, né, para fazer a prece de abertura, essa prece tão linda na doce voz dessa saudosa amiga que retornou ao plano espiritual. Então, eu convido todos para a gente acompanhar aqui a Terezinha Oliveira em sua prece súplica. Vamos a ela. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Muito bem, agora sim, renovados por essa paz, por essa luz que nos envolve, nós estamos preparados para iniciar então a leitura do texto que eu citei. Então a gente vai ao texto denominado Males Pequeninos, é do espírito Albino Teixeira e foi extraído da obra Coragem, psicografada por Chico Xavier. Então nós vamos a ele. Deixa eu. Guardemos cuidado para com a importância dos males aparentemente pequeninos. Não é o aguaceiro que arrasa a árvore benemérita. É a praga, quase imperceptível, que se lhe oculta no cerne. Não é a selvageria da mata que dificulta mais intensamente o avanço do pioneiro. É a pedra no calçado ou o calo no pé. Não é a cerração que desorienta o viajor ante as veredas que se bifurcam. É a falta da bússola. Não é a mordedura do réptil que extermina a existência de um homem. É a diminuta dose de veneno que ele segrega. Assim, na vida comum, na maioria das circunstâncias, não são as grandes provações que aniquilam a criatura, e sim os males supostamente pequeninos, dos quais, muita vez, ela própria escarnece a se expressarem por ódio, angústia, medo e cólera, que se lhe instalam sorrateiramente por dentro do coração. Muito bem, meus amigos, é então nesse ambiente de espiritualidade elevada, de paz, que nós podemos passar a palavra agora para os nossos amigos Alain e Luísa. Eu vou convidar primeiro, né, passar primeiro para o nosso amigo Alain Diniz Souza para fazer os comentários, inicialmente sobre o texto do Albino Teixeira. Meus amigos, olha, eu estava aqui meditando enquanto o Wilson lia esse texto. E é interessante que, talvez eu já tenha lido esse texto, não me recordei agora da leitura, mas eu sempre brinco com as pessoas. Os grandes problemas que acontecem na nossa vida, a gente encara, é obrigado a encarar, né? A gente é obrigado a enfrentá-los, a gente é obrigado, porque não tem jeito, é grande, né? Então, se você não tem como fazer de conta que ele não existe, ele existe. Então, eu preciso atuar, e as pessoas também, os amigos, quando a gente os tem, ajudam, a família ajuda, porque sabe que você está passando por um grande problema, e todo mundo acaba colaborando, e você acaba passando por ele, às vezes não tão bem, às vezes, mas passa, né? Os males pequeninos, as pequenas cutucadinhas que a gente recebe por dia, os pequenos reveses que nos acometem o dia, pequenos dissabores, falas tortas, né? Pessoas mal-humoradas que cruzam o nosso caminho, o calor, estamos agora no calor, né? O calor é um mal pequenininho, porque é um calor, mas eu pelo menos acho que eu vou falar entre nós aqui, a gente tem recursos para nos proteger do calor, né? Ele incomoda, mas nós temos recursos. Mas são todos estes atos, estes acontecimentos, males pequeninos. Mas se a gente não der a importância a esses males pequeninos, aquilo vai sendo acumulado durante o dia. E muitas vezes você acaba descarregando uma carga de males pequeninos acumulada e normalmente na pessoa que você mais gosta ou que você tem mais afinidade ou que você tem mais convivência. Então, é importante a gente também dar atenção a esses males pequeninos. Não se deixar levar por qualquer mal-estarzinho pequeno, sabe? Fazer graça até desses males pequenos. Falar, puxa vida, mas outra vez, e dar risada, né? Levar pelo lado do bom humor, né? Sabe que eu li uma vez, e eu não vou me recordar onde, um artigo que falava que nessa época de calor acontece muito mais acidentes de trânsito. Por quê? Porque muita gente não tem ar-condicionado no carro, e aquele calor vai irritando a pessoa de um jeito e ela se distrai até irritada que está no trânsito e acaba batendo ou acaba ficando incomodada com aquele que está mais lento na frente porque ela quer sair daquele calor, ela quer fugir daquele calor e ela entra em conflito consigo mesmo e, logicamente, quem entrar em sintonia também vai pegar um pouco desse conflito. Então, é um processo muito importante de ser meditado os males pequeninos que afligem o nosso dia. Não é mesmo, Wilson? Sem dúvida. E eu vou passar para o Luiz, né? Excelente comentário, Alain. A gente, sobretudo, né, quando você coloca que a gente acaba descarregando isso com as pessoas que estão próximas da gente, não é? Isso é uma grande realidade. Meu amigo Luiz Pessoa Guimarães, o que a gente faz diante desses males pequeninos? Wilson, só repete o nome do autor, é Albino Teixeira, né? Espírito Albino Teixeira, da obra Isso, Coragem. Isso. está ótimo. Então, ele aborda dois aspectos, né? O mal quando é pequenino, ou, às vezes, o mal quando nos encontra em condição adversa. Como ele menciona ali, por exemplo, você está tá com um calçado, mas dentro desse calçado aí tem um pedregulhozinho, alguma coisa que, com o passar do tempo, aquilo lá, né? Então ele foca dois pontos interessantes. Todo mal, geralmente, aliás, eu só passei por um que eu vi assim que quando começou grande. Foi quando eu passei por um terremoto no Chile. Eu estava dormindo e deu um terremoto de 7 ponto alguma coisa, e aquilo já nasceu grande, porque quando eu senti, estava balançando tudo, eu realmente, eu nunca tinha chegado tão perto do terror quanto eu cheguei lá no Chile. Lá eu senti o que que significa o terror. Então, é o único mal que, na realidade, eu ouvi já grande, né? Mas quando você pensa, por exemplo, nesses incêndios florestais, você observa que eles começam pequenino, né? Às vezes é um raio, às vezes é uma chama, mas começa pequenino. Então, me chama a atenção que é a chance de a gente eliminar o mal. Esse é um aspecto fundamental. Quando a gente o encontra e o depara e o identifica enquanto ele é pequenino, nós temos chance de debelar. Existe um versículo bíblico do apóstolo Paulo que ele diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. E é realmente uma verdade. Porque você veja, em qualquer meio, quando a gente começa, né, você estava falando a respeito de deboche, né? Quando a gente começa assim, vai naquela brincadeirinha, daqui a pouco a coisa toma um rumo que a gente não controla mais. Então, eu diria que o Albino Teixeira nos chama atenção aí de uma forma muito interessante para a gente prestar atenção na vida. Porque geralmente tudo começa pequenino. E a gente tem que prestar atenção quando essas coisas começam. Você vê que um processo depressivo, ele nunca começa a pessoa totalmente depressiva. Ela vai uma tristezinha, aí vem o segundo, quero ficar só, entendeu? Então, para a gente prestar atenção nessas coisas, que são sinais que nos apontam que o fim a gente conhece de outros casos. Então, vamos debelar enquanto é tempo. É isso aí, Wilson. Pois é, muito bem colocado essa coisa da preparação. Nós falamos isso na semana passada, mas esse conceito está em diversas mensagens, a gente não pode deixar de sinalizar e de apontar isso, né? Quando o Albino fala sobre não é a cerração, né, que faz com que o viajor se perca pelos caminhos, é a falta da bússola. Então é bem isso, né? Para a gente, por exemplo, qual é a nossa bússola? Isso é, para onde nós olhamos quando nós precisamos de orientação, nos orientar, definir o caminho que a gente vai tomar, se a gente vai pelo caminho A, pelo caminho B, qual é o melhor trajeto que a gente vai seguir. A bússola para a gente são os ensinamentos do modelo que nós temos, né, que é de Jesus. Então, é pelos ensinamentos evangélicos e, sobretudo, para nós espíritas, pelos ensinamentos evangélicos que são trazidos. Por meio da interpretação, né, das lentes da doutrina dos espíritos. Então é essa bússola que muitas vezes nos falta para que tomemos as decisões mais acertadas diante desses pequenos problemas. E o Alan aqui, né, eu vou destacar o que ele disse também, nós temos as grandes provações que a gente tem que atravessar. Essas grandes provações, elas estão agendadas para determinado tempo em nossa estrada, E nós até participamos, muitos de nós, de uma programação para que a gente possa atravessar essa ou aquela essa aprovação, mas é algo, como o Alan disse, é grande, é programado, é uma certa dificuldade. Só que não existe uma programação para essas vicissitudes diárias, né? Isso geralmente são situações causadas pelo ambiente mesmo, pelas relações sociais, onde a gente está. Então, se a gente se perde com essas coisas pequeninas, se a gente se desestrutura com tudo isso, a gente não vai estar pronto para poder encarar a aprovação. Geralmente, diante dessa aprovação, o Alan também colocou isso, né, meu amigo? Diante dessa aprovação, a gente não está sozinho. A gente tem o concurso de amigos, de familiares, o concurso do alto nós temos. A gente vai fazer uma prova muito importante. O que a gente faz? A gente faz uma prece antes, se prepara, procura dormir bem, você procura se preparar para encarar, né, um problema que você sabe que é grande, né? Você vai fazer uma cirurgia, você se prepara, você faz a sua prece também, você se equilibra, você muda a sua alimentação para que você possa ter uma recuperação adequada posteriormente. Então, diante das provas grandes, a gente se prepara e não vai sozinho. Agora, diante dos problemas pequenos, geralmente a gente não se lembra de fazer isso, né? De se estruturar para poder atravessar isso. A gente vai de peito aberto, vamos ver o que dá, né? Os problemas pequenos. E justamente esses problemas que nos derrubam, né? Que nos tiram a paz e impede que a gente possa aproveitar o benefício que nós temos, as lições que a gente tem a aprender, não é, meu amigo Alan? É isso aí. O Luiz queria falar alguma coisa aí, né, Luiz? Não, eu só estava lembrando, quando o Wilson começou o comentário, daquela tecla que a gente sempre bate, né? Não adianta a gente estudar o Espiritismo, estudar o Evangelho, no momento da adversidade. Até porque a gente não está em condições de absorver. Por isso que a gente bate tanto na tecla, e o Espírito Verdade foi muito, muito objetivo. Amai-vos e instruí-vos, porque a instrução vai nos possibilitar, né, um fortalecimento da nossa resistência às adversidades. É isso aí. Mas aproveitando o seu comentário, Luiz, a gente nunca sabe quanto que a gente está preparado para uma adversidade até a hora que ela acontece, né? Então, em que hora que a adversidade acontece? Justamente quando você está despreparado. Porque se você está preparado, você tira de letra, né? Aquilo lá passa assim, que você fala assim, nossa, aconteceu um negócio tão engraçado comigo, você nem dá bola para aquilo. Agora, quando você está preocupado, né? É a hora que você... Por isso que essa reportagem que eu li do trânsito, naquela hora você também está com calor, você também está cansado, o outro também está com calor, o outro está cansado. Deu uma adversidade, o calor enxama, assim, né? Aí os dois entram num conflito tremendo e muitas vezes por bobagem. Então, se a gente conseguisse estar sempre preparado, o fogo não pegava. O fogo pega porque ele justamente é essa faísca chega quando a gente está despreparado para ele, e daí aí o importante é a gente ser rápido na contenção. Ele vai pegar, a chama vai disparar ali, mas tem que ser rápido na contenção. Você tem que mudar logo a sua disposição, e isso só a prática desse mecanismo que nos deixa prontos para nos desculpar de uma falha, para desculpar o outro de uma falha do outro, para desculpar, para entender a situação do outro. Mas é muito importante isso aí que o Luiz acabou de falar, muito importante. Pois é. Eu sempre gosto de trazer as referências, né, daquilo que eu comento, mas eu não me lembro agora a referência do livro, mas eu sei que é uma história do Chico, que ele conta numa das obras dele, e ele fala sobre um homem que... muito atormentado, muito irritadiço, né? Com pequenos insetos, né? Mosquitos, assim, que estavam em torno dele. Acho que assim, vamos pensar num dia bem quente, né? Quando você está fazendo alguma coisa, vem aquele bichinho que fica incomodando. E esse homem... É, exato, aquilo que atormenta mesmo, né? E esse homem, no ápice da sua fúria, contra si mesmo, ele deu um tapa tão forte na cabeça dele próprio, né, que ele desencarnou. Ele se matou, ele bateu nele com tanta força, por causa do inseto, que ele morreu, que levou ele à morte, levou um processo que levou ele à morte. Ah, e aí, no plano espiritual, né, depois de muito tempo de tratamento e tudo mais, de conscientização, ele foi lá, né, delegaram para ele a tarefa de justamente espantar as moscas de um determinado local lá de outras pessoas. Então, gente, para você ver como isso ilustra bem, né, naquele momento de fúria desmedida, né, que a nossa reação é desmedida com relação àquele pequeno mal, né, como o Alan falou, por causa do acúmulo de tantas coisas, quando explode, a gente explode de uma maneira desmedida, que não tem mais relação com aquele acontecimento. Né? Tem relação com a fúria que está contida. Então a gente precisa justamente aprender a lidar com essa fúria diante das frustrações da vida, para que ela não se acumule. Né? Existem diversas práticas que a gente pode adotar, porque senão é aquela pessoa que fica aquele gatilho. Né? Você fala uma coisinha para ela, ela já desaba em cima de você. A gente entende que ela está daquele jeito porque ela deve ter atravessado muitos problemas, ela está, né, com aquilo acumulado, mas a gente não pode deixar que isso aconteça com a gente, não é? Nas relações. E o Alan colocou bem isso, com as pessoas que moram com a gente, sobretudo, isso acontece muito. Com as pessoas do relacionamento fortuito, né, que você encontra de vez em quando, a gente até se controla mais, mas com aqueles que estão caminhando do nosso lado, às vezes a gente despeja, não é? Ô Wilson, Você falou uma coisa aí que é importante, rapaz. Essa resistência aos pequenos males, essa couraça, talvez, ou esta habilidade em lidar com pequenos incômodos, é que vai nos deixar preparados para os grandes incômodos. Então, é muito melhor eu ter a lição em gotas, né, homeopaticamente, do que eu querer mudar perante as grandes situações. Então, esses acontecimentos, eles acontecem com a gente o dia todo. E se realmente eu entrar na faixa, na sintonia, né, de ficar reagindo a eles o tempo todo, eu vou me tornar uma pessoa chata, insuportável de convivência. Porque a primeira adversidade eu já estouro, né? E você pode ver que quando a gente é pequeno lá na escola, quem que são as crianças que pegam apelido? São aquelas que reagem, né? Quando você provoca, né? Então, o ser humano é ótimo em provocar. E ele identifica quem é provocável, né? Então, se você não dá bola, se você não liga, se você aprende a rir de você também, se você aprende a rir das suas dificuldades. Por exemplo, minha filha, eu sabia que ela ia ficar comprida, né? Então eu falava para ela, filha, o pai é comprido, né? Então lá me chamavam de pau de vira-tripa, de girafa, de poste, de não sei o quê. Vão chamar você também. É normal que vão falar isso para você. Agora, quando falar isso aí, é porque estão gostando de você, porque senão não falavam nada para você. Então dê risada, ria junto com a pessoa, porque vão falar isso para você. E ela cresceu numa boa, sem grandes conflitos com os apelidinhos de escola, né? Mas a gente tem que se preparar para essas pequenas adversidades. Você sabe que você trouxe um assunto aí que eu vou ficar pensando o dia inteiro isso. O dia inteiro, cara. E é, né, Luiz? A gente tem duas posturas, né? Tem aquela que você... Porque quando a gente fala de males pequeninos, de uma forma muito ampla, a gente está falando de gente, de pessoas, né? Não é de coisas. Aqui eu dei o exemplo da mosca, mas foi só um exemplo. Porque quem nos tira do sério, geralmente, não é a natureza, né? Às vezes o calor é um fator, né? Mas é a relação com outra pessoa que geralmente vai nos tirar do sério. Então tem a ver com convívio social mesmo. E tem aquele que, por exemplo, diante de um comportamento que ele considera inadequado do outro, ele não reage, ele aprende a não reagir. Mas, mesmo não reagindo, ele está armazenando aquilo dentro dele. Ele não está lidando com aquilo. Aí não vou falar nada para ele, porque eu sei que ele é assim, mas ele está registrando lá dentro, está marcado. Aí passa uma, duas, três vezes. Quando acontece uma quarta vez, Aí ele falou, ó, agora eu não suporto mais, porque eu já passei isso, aquilo outro, e agora você vai ter que ouvir. De certa forma, aquilo estava acumulando, aquilo não foi tratado adequadamente. Né? Só era um acúmulo que ele vai... Vou deixar para o tempo certo, no tempo certo você vai ver só. Ele vai ver só o que vai acontecer. Então, o que a gente tem que entender é como dissolver isso daí realmente para a gente continuar leve. Porque durante todo esse tempo em que esses convívios vão nos perturbando, a gente vai carregando isso com a gente. Isso vai deixando a vida mais pesada, mais densa, né, Luiz? Nosso dia a dia. Eu diria que nós temos que ter dois filtros, né? Quanto à percepção, uma malinha bem fina que é para você se aperceber, você estar atento. Agora, quanto à questão de que você mencionou, né, de armazenamento, a gente tem que ter uma malha bem grossa, porque aí tudo quanto é coisinha passa, não acumula, né? Então, que a gente desenvolva essa técnica, essa capacidade, né? Então, o Alan estava falando da figura do fogo, que a gente normalmente carrega uma garrafinha d'água, né? Que é o que apaga. Então, o que, que a gente colocaria nessa garrafinha para esses males pequeninos? Paciência, serenidade, misericórdia. Então, quanto mais a gente desenvolver esses tesouros que a traça não rói, mais, melhor a gente vai enfrentar isso tudo. Então, é isso aí, Wilson. E só para lembrar também, como espíritas que somos, a gente tem o recurso da prece, né? Tem o recurso do passe. Acho que sempre que a gente está sentindo pesado, muitas vezes, quando nós adotamos uma postura de desejar se reencontrar com a paz, quando nós apontamos nessa direção realmente, a gente entende que a gente não está sozinho, né? O nosso guia espiritual, ele também tem condição de nos ajudar. Porque toda essa fúria, todo esse acúmulo fica marcado no nosso perispírito. Né? Então, o passe espírita, ele também tem essa função de aliviar, de limpar isso daí para a gente. É um banho espiritual, basicamente. Quando você está muito cansado, você toma aquele banho, sai revigorado do banho. Né? O passe espírita tem praticamente a mesma função, só que no corpo espiritual, não é, Alan? A gente se renova ali para poder. Só que, se não mudar a postura, baseado em tudo isso que a gente conversou, se fica encardido de novo em meia hora depois, não é? E como, viu, meu amigo? E como que fica? Pois é. Bom, nós podemos seguir para o segundo bloco do nosso programa Visão Espírita dessa manhã, do dia 13 de setembro. Mas, antes, a gente tem um recado importante a dar. Amigos e amigas que nos acompanham, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, que é o livro de estudo aqui no dia de hoje também, e a Gênese. Essas são só as obras principais, né? A codificação de Allan Kardec. A gente sempre comenta isso, né, meus amigos? Da importância, o Luiz também citou isso daí, a importância do estudo para que nós tenhamos condição de depreender tudo, depreender o melhor daquilo que nós recebemos, não é mesmo? Alan, você quer comentar? Sim, o estudo sério, né? Você veja, acho que umas três programas atrás, eu e o Luiz falamos aí que acredito que lemos aí muitos livros, tanto eu quanto ele. Vou falar de nós dois, você também leu muito, Wilson, dentro da doutrina espírita. E a gente tem a consciência de que sabe pouco, né? Apesar de toda essa leitura, e mesmo assim, né? E apesar disso, a gente acaba tendo mais condição de entender o próximo, de nos entender, de entender a doutrina. A doutrina é uma doutrina consoladora. É a promessa de Jesus, é o consolador prometido. Mas como que eu permito que a doutrina me console se eu não conheço a doutrina? Né? O consolo só vai acontecer a partir do momento que eu conhecer a doutrina. Porque só de eu ter os livros espíritas e deitar sobre eles minha cabecinha, ele não vai me consolar. Né? Não é, o do livro não sai uma mão que me afaga para me consolar. Né? O que sai do livro é o conhecimento que me deixa cheio de condições de vivenciar todos esses males pequeninos ou grandiosos e ter condição de, quando chegar uma mosca, eu deixar ela sentar na minha mão e, quem sabe, até eu fazer um carinho para a mosca, né? Colocar ela para fora com carinho, falar, vá, segue sua jornada, mas sem brigar com a mosca, né? E do que eu ficar ali... Você já pensou? Eu fiquei assustado com isso aí. Eu dou uma pancada tão forte para matar uma mosca que eu me mato, rapaz. Eu falei, meu Deus do céu. Nunca mais vou espantar mosca de mim. Pois é. Mas é isso aí. O estudo é importante. Sem dúvida. Luiz, ó, nós temos aqui um recado para você. Camila Guimarães mandou um beijo. Fala pro vô. Que a neta dele está assistindo o programa, um beijo, te amo. A Camila falou para você, Luiz, ó, ganhou o seu domingo, hein? Oh! A Isabel aqui, nossa amiga lá de Santa Bárbara, a Isabel Quirino, está dizendo que, olha, com o calor hoje, até o ventilador na cozinha teve que colocar, porque a irritação vai chegando realmente, então a gente tem que usar todos os recursos que a gente tem para controlar o ambiente da melhor maneira possível. Estava comentando com o Alan aqui, né, antes do início do programa, como é difícil dormir nessas noites de calor, né? A gente fica mais irritadiço mesmo. Então, vamos usar os recursos que estão disponíveis para a gente deixar o ambiente mais favorável, não é mesmo? Bem, nós vamos então para o segundo bloco do nosso programa, que é o estudo da obra Parábolas e Ensinos de Jesus, de Cairbar Schutel. Como eu já anunciei, a parábola de hoje é a parábola dos talentos e das minas. Na verdade, são duas passagens que ele seleciona, mas são muito semelhantes, e o comentário dele é válido para as duas. Então, para abreviar o tempo de leitura, eu vou ler só a parábola dos talentos, que está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículos de 14 a 30. E depois dessa rápida leitura, eu passo aqui para os comentários dos amigos Luiz Pessoa Guimarães e Alan Diniz Souza. Abre aspas. Porque isto também é como um homem que, partindo para outro país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada qual segundo a sua capacidade, e seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que tinha recebido 1 só foi-se e fez uma cova no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhes outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu senhor. Chegou também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu senhor. E chegou, por fim, o que havia recebido um só talento, dizendo: Senhor, eu sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e recolhes onde não joeiraste. E atemorizado fui esconder o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Porém, o seu senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e que recolho onde não joeirei? Devias então ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, teria recebido o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Fecha aspas. Meu amigo Alan Dini Souza, Alan, o microfone seu está desligado. É, não, opa, perfeito. É que eu estou naquela prática, mas tem que aprender, né? Tem. Essa parábola é muito interessante. Lembrando que parábola é algo justamente contado de forma mitológica, é um exemplo. Não é assim exatamente que Deus vai praticar com a gente, né? Tendo dele como nosso mestre. Mas eu sempre brinco que todos nós nascemos com um saquinho de sementes de talento. Todos nós. Nós temos muitas potencialidades, todas. Cada ser humano tem todas as potencialidades. Nós podemos fazer tudo o que Jesus fazia e muito mais, segundo o próprio Jesus. Mas tudo isso está em forma de talento, semente, necessário, cuidado para desenvolver. Eu preciso pegar uma semente, eu preciso preparar um solo, eu preciso plantar essa semente, eu preciso cuidar, molhar, irrigar, cuidar das ervas daninhas para virar uma árvore e dar fruto. Então esses talentos têm que ser trabalhados por nós. O que essa parábola nos remete é o seguinte: aquele primeiro que tinha, por que ele já recebeu 5 talentos mais do que os outros? Porque ele já tinha mais potencial para desenvolver 5 talentos. Tamanho é a verdade que ele devolve para o senhor 10 talentos. O segundo tinha menos potencial, mas tinha potencial, e o chefe então lhe dá 3 talentos, que ele devolve em 6 talentos. E o outro recebeu 1 talento só. Mas é tão medroso, tão inseguro, tão assustado com o que pode ser que aconteça se ele não desenvolver aquele talento, que ele nem desenvolve. Então é aquela pessoa que ela tem potencial, mas ela fica isolada, ela fica assustada e temerosa de falar, ela sempre acha que o outro sabe mais do que ela, de fazer, porque ela acha que o outro sempre sabe fazer melhor do que ela, e ela mesma não faz nada, nem para ela, nem para ninguém. Então, na parábola, Jesus nos traz o seguinte ensinamento: que você, a partir do ponto que recebe talento, você tem o compromisso moral de desenvolver o seu talento, de duplicar a sua habilidade, porque é esse o caminho de tudo. Um dia nós vamos ter todos os talentos desenvolvidos em nós, mas para isso eu preciso assumir a minha responsabilidade até quando eu recebo um talento, uma potência, que eu faça daquela potência que eu tenho a potência que vai me duplicar em habilidade, para que esse meu espírito, que vai jornadeando aí em reencarnações sucessivas, vá ganhando experiência, vá se fortificando, vá se potencializando, porque Jesus, além de tudo, nos mostra que ele é o modelo, é o arquétipo que nós nos tornaremos. Aí a gente fala assim, nossa, como Jesus tem talentos. Não é para admirar Jesus, é para exemplificar e correr atrás para chegar lá um dia. Agora, se eu não pegar aquilo que eu tenho de potência hoje e fazer essa potência realmente produzir, se desenvolver, então o que, que eu estou fazendo nessa encarnação? Então é melhor que tire até esse talento. Então me desencarne, leva de volta ao plano espiritual, faz eu pensar um pouquinho mais e quem sabe na próxima vez. Olha o tempo que a gente perde, né? Vamos arregaçar as mangas e desenvolver cada um de nós os nossos talentos. Né, Luiz? O Espiritismo é o consolador que Jesus prometeu. Agora, Jesus deu algumas características desse consolador. E uma delas foi porque ele viria a esclarecer tudo o que Jesus tinha dito. O que é a nossa encarnação? O Evangelho é muito claro. Cultivai o tesouro que a traça não rói. Todo tesouro, quer dizer, todas as virtudes que nós desenvolvemos numa encarnação, são os talentos que nós desenvolvemos e que irá conosco para o plano espiritual. Ora, a doutrina esclarece que tudo aquilo que a gente leva para o plano espiritual é o tesouro que a traça não consegue roer. Ele volta conosco. De posse desses tesouros, nós, às vezes, começamos a pensar, assim, na questão das virtudes, em conservar a santidade, né? E, às vezes, o que é que nós fazemos? A gente se isola do mundo, que é para não ser contaminado pelo mundo. Mas a finalidade é exatamente essa. Nós pegarmos aqueles talentos que nós já desenvolvemos e multiplicá-lo. E não tem jeito de multiplicá-lo quando a gente se isola numa montanha para não se contaminar. A gente fica lá na montanha sozinho e morre sozinho na montanha. A gente é o talento enterrado. Agora, se nós, diante do mundo, nós aplicamos essas virtudes no sentido de auxiliar o nosso próximo, no sentido de servir o exemplo, como Jesus. Jesus foi esse paradigma, né, que nos mostrou até que ponto nós podemos chegar. E como o Alan comentou, essa multiplicação desses talentos, totalizar todos os talentos possíveis de se desenvolver e chegar no nível de Jesus. Então, é exatamente isso. Nós não devemos enterrar as nossas virtudes. Nós devemos aplicá-las em ação no mundo, nos expondo, né, justamente para que a gente, através do nosso exemplo, possa mostrar àqueles que convivem conosco como se faz. É exatamente isso que é a interpretação dessa parábola, que nós temos que viver. Né? Se existem muitas religiões que segregam e começam a pregar, você tem que se isolar do mundo, você não pode se contaminar com o mundo. Não, é o contrário, nós temos que contaminar o mundo com a nossa presença. Você vê como você incomoda um meio que é ilícito. Como você incomoda? Porque todo mundo percebe o que você está percebendo. E você é do contra. E você vai remar contra aquilo. Eu já passei por uma situação gloriosa que alguém disse assim, o Luiz não é confiável. Que o medo dele é que, assim como eu não aderia àquilo, eu fosse abrir o bico, sei lá o quê. Então, eu fui taxado como não confiável porque eu não pertencia ao que o grupo pensava. Né? Então, isso aí é a nossa função. Nós temos que não ser confiáveis. Nós temos que fazer aquilo que nós aprendemos a fazer. Nós temos o cristianismo e o espiritismo. São duas fortunas, né? E a nossa responsabilidade é muito grande. É isso aí, Ilson. Wilson, é você que está sem som agora. A gente é novo ainda, a gente vai aprendendo, viu? Vocês já repararam que só eu não aconteceu? Porque eu não desliguei o microfone, não. Porque eu não desligo o microfone. Não, deixa eu contar para a turma aí. É que a gente está tentando fazer uma prática de, quando a gente não está comentando, desligar o microfone para não dar ruído, né? Então, mas é uma prática que a gente tem que adestrar. Nós estamos usando. É uma tecnologia nova, né? São experiências novas. Pô, deixa eu aproveitar essa oportunidade, quem deu uma parada. O Geraldo de Tarso mandou uma mensagem aqui que está lá no Rio Grande do Sul com a família dele nos ouvindo. Então, olha, um abração, Geraldo, né? Que você tenha aí uma boa estada com o seu filhote aí, com a esposa, que você curta aí a família, que é muito importante, tá bom, meu querido? Grande abraço para o nosso amigo, sem dúvida alguma. Sentimos saudade já e semana que vem ele está aqui de volta. Alan, a Ivy Vettori, ela indaga aqui, né? E quando a pessoa tem dificuldade de identificar qual é o seu talento? Então, explana para a gente melhor essa percepção do meio em que você está, de como você pode contribuir para multiplicar o bem. Olha, sabe que tem um filósofo que eu... Ele é bocudo, fala um monte de palavrão nas palestras dele, mas isso não tira a capacidade dele de filósofo, né? Só dá uma coisa assim que é uma característica que ele adotou. Chama Clóvis de Barros Filho. Eu tive a oportunidade de fazer um curso de ética com ele na USP, em São Paulo. É uma pessoa brilhante, né? E ele conta que ele, para vocês terem uma ideia, ele se forma em Direito na USP, ele vai trabalhar num escritório, pelo governo, em Brasília, tem um cargo lá muito bem colocado, mas aquilo não dava para ele, ele não tinha felicidade plena naquilo. E ele lembra que quando ele tinha 10 anos de idade, ele teve que fazer uma apresentação de um trabalho na escola. E quando ele tinha que falar sobre o petróleo, né? E quando ele começa a falar sobre petróleo, ele estudou tanto, ele se preparou tanto para falar sobre petróleo. Quando ele vai falar sobre o petróleo ali, ele sai falando que nem uma metralhadora, todo o assunto que ele tinha decorado, preparado, estudado, em 10 minutos ele acabou a fala, mas ele estava assim, sobrando energia, né? E como ele era uma pessoa já bem, um menino já bem caricato, todo mundo quis vê-lo falar, né? Então tinha gente até na janela de outras classes vendo ele apresentar. Aí alguns amiguinhos falaram assim: mas professor, deixa ele continuar falando. Falou assim: olha, ele tem 50 minutos. A hora que ele escutou aquilo, ele falou assim: minha nossa, mas eu acabei o assunto em 10, né? Então, como ele não tinha o que fazer, ele começou a inventar. E ele continua os próximos 40 minutos e ainda assim, olha, sabe que as maiores jazidas, né? Acho que é jazidas ou reservas de petróleo, estão na Moldávia. O professor disse que olhou para a cara dele assim, né? Ele: o senhor sabia, professor? Olha o nível de quando... Olha o nível de quando você chega vendedor, naquela potência. Vendedor, né, Não, o cara tem uma potência de fazer aquilo, né? O senhor sabia, professor? Aí o professor: não. Então anote para o senhor aprender. Anote, que ele na Moldávia. E da onde ele tinha tirado a Moldávia? Das aventuras de Ritintim. Ele lembrou daquilo e ele foi falando. Então ele percebeu que a verdadeira potência dele era da aula. E aí ele abandona o direito, vai fazer filosofia na USP, se forma e se transforma num professor da USP dos mais renomados e hoje é um dos maiores palestrantes, né, motivacionais aí do Brasil. Fazendo o que gosta. Então, Ivi, a Ivi é afilhada do Geraldo. Então, Ivi, se você quer saber na onde você tem a potência, é você identificar naquilo que você faz, né? Naquilo que você faz e não quer deixar de fazer por nada do mundo. Quando você começa a fazer aquilo e aquilo não te desanima. Por exemplo, Eu e o Luiz, eu posso falar, o Wilson, não sei se ele já aconteceu com eles também, mas comigo, com o Luiz, já aconteceu, porque nós já trocamos essa ideia de tem gente que fala assim: nossa, mas vocês apresentam há mais de 20 anos, todo domingo, um programa de rádio, mas isso aí não cansa. Mas se todo domingo, olha, podia ser todo dia. Se a gente pudesse. Seria todo dia, porque aqui está onde está a nossa potência. É aqui que é onde eu não quero deixar de estar. É aqui que está tudo que eu gosto de fazer. Então, naturalmente, quando eu estou fazendo, eu faço com o meu melhor. Pode ser melhor ainda, mas é o melhor que eu posso fazer e eu me dedico de corpo e alma. Eu posso estar cansado, eu posso ter compromisso, eu adio tudo para estar aqui. É fazer o que gosta. Então eu sei que quando eu vou dar uma aula, vou fazer uma palestra, eu estou fazendo o que eu mais gosto na vida. É essa potência que a gente tem. É a potência da gente identificar o que a gente mais gosta. E quando você identificar isso, e assim que o Clóvis ele arremata, não deixe de fazer isso por nada do mundo. Nada. Faça a sua potência se multiplicar, né, Luiz? É isso aí, Alan. E você falou sobre o aproveitamento do talento, né? E eu lembraria as nossas obrigações para com a nossa evolução. Então, Ives, aquilo que a gente não gosta é o que nós temos que fazer para aprender a gostar. Só acrescentaria isso, Alan. Mas é bem acrescentado, Luiz, porque ali estão as potências menos desenvolvidas, nisso que a gente não gosta. E é isso que a gente tem que desenvolver. E agora, nas potências que a gente se percebe desenvolvido, é nelas que a gente multiplica os talentos, tal qual a parábola. Então, é multiplicar os talentos naquilo que eu já tenho de potencial e desenvolver aquilo que eu não tenho de potencial. A próxima aula desse professor, ele tem que botar 40 minutos naquilo que ele sabe e 10 É naquilo que isso ele não aí. sabe ainda. Eu vou citar uma frase dele mesmo, né, do próprio Clóvis, né? Ele diz: e olha, quando você descobrir, né, o que você deseja fazer realmente, você vai para frente. E ele diz assim: para trás, nem para pegar impulso. Essa parábola dos talentos, ela fala, né, também sobre a questão do trabalho, né, da categoria trabalho. Nós espíritas aprendemos que a matéria sem o espírito é inerte, né? Ela não, ela estaria dispersa pelo universo. Então é a ação do espírito sobre a matéria que agrega essa matéria, que constrói coisas. E o espírito, quanto mais ele vai evoluindo, mais ele tem essa capacidade de agir sobre a matéria. E a gente vai chamar isso de trabalho. Então, trabalho é a capacidade de você transformar o ambiente. E quando você transforma o ambiente, você também se transforma. Então, o trabalho em si é o motor, né, que impulsiona o progresso, a evolução para o alto, a evolução para Deus. No livro dos Espíritos, a gente aprende que Deus não age diretamente sobre a matéria. Não que não pudesse, afinal de contas, ele é Deus, mas o Espírito a equipe Verdade nos explica que para agir sobre a matéria, ele faz uso das suas inteligências. E nós, espíritos conscientes de quem somos, nós somos os seres inteligentes da criação. Então, a nossa necessidade de trabalhar, essa parábola também nos revela essa necessidade de trabalho constante, porque é a partir do nosso trabalho que a gente multiplica e faz progredir o mundo ao nosso redor, como eu já disse, e nós também. Então, é importante entender dessa maneira. Então, a pessoa que recebe um talento, ou seja lá o que for, qualquer recurso, quando a gente fala em talento, né, a gente está pensando em recursos, porque um talento, na verdade, lá naquela época, era uma medida, uma quantidade de dinheiro mesmo. Em termos de denários, aproximadamente, uma vez eu li um cálculo sobre isso, um talento seria hoje aproximadamente algo em torno de 150 mil denários. Denário era o valor pago a um dia de trabalho, aproximadamente. Então, pensa o volume disso. Então, praticamente 150 mil dias de trabalho. Era muito. Então, quando a gente entende isso, a gente percebe que mesmo aquele que julgou receber pouco, já tinha muito, já era muito. Então, aquele mesmo entre nós que acha que recebeu muito pouco, ele tem muito para produzir. Então, onde nós estamos, na posição em que estamos, nós temos muito a dar e a produzir e a trabalhar para transformar esse, para contribuir com o progresso do universo. Isso é maravilhoso quando a gente entende isso, que todos nós temos essas condições. Alain? Eu lembrei, Wilson, de outro filósofo do Cortella, né? Que ele fala assim, ó, faça o melhor que você pode com os recursos que você tem. Na ausência de melhores recursos para fazer melhor ainda. Então, vai e faz. A fala é essa, faça. Não fica titubeando. Ah, mas não fiz muito bem feito, mas fez. Ah, mas não consegui fazer perfeito, mas fez. Uma hora a prática te leva à perfeição, mas sem prática não vai chegar a lugar nenhum. Pois é. E juntando aqui os comentários do Luiz e do Alain, né, a gente também acrescentaria que quando você descobrir aquilo que você gosta, né, o Luiz disse que tem uma série de tarefas que a gente tem que fazer por obrigação, a gente nem gosta tanto, mas às vezes é necessário a gente realizar, a gente está aqui também para aprender a ser obediente, né, a se submeter muitas vezes, a amansar, estamos aqui para sermos mais mansos, bem-aventurados os mansos. Mas a gente descobre aquilo que gosta. Então, aquele, por exemplo, ah, eu gosto de música, eu gosto de tocar violão. Então, vai aprender a tocar violão. Então, organiza a própria vida, trabalha o necessário, mas aproveita o tempo para fazer aquilo que gosta em casa. Ah, eu gosto de planta, então tira uma hora, se você conseguir, por dia, e vai lá cultivar suas orquídeas. Mas é isso que nos reenergiza, né? Que é aquilo que a gente gostaria. Se você pudesse ser remunerado para fazer aquilo, seria maravilhoso. Mas enquanto você não pode, não se tire o prazer de realizar aquilo que você ama. Porque passados os anos, né, a gente vê muito isso nos consultórios de psicanálise, né, de psicoterapia, as pessoas que se anularam a vida toda, que gostariam de ter feito isso e aquilo e não fizeram, ou porque se casaram, ou porque as circunstâncias não permitiram, e elas ficam arrependidas, né? Lá na frente, isso gera um mal-estar tremendo, uma sensação de tempo perdido, de vida perdida. É isso que a gente não pode fazer, tem que aproveitar o hoje, né, para fazer aquilo que precisa ser feito, como o Luiz falou, e fazer aquilo que ama fazer também. Dá para dividir para a gente fazer tudo, se a gente conseguir se organizar para isso. Aí depende da nossa disciplina, não é mesmo, gente? É isso aí, Wilson. Muito bem, agora são 10 horas e 32 minutos. A gente está pronto, então, para iniciar a nossa terceira parte, né, o terceiro bloco do programa Visão Espírita. Conforme anunciado, é o bloco em que a gente vai dar prosseguimento ao estudo que iniciamos na semana anterior, ao estudo aqui da obra O Céu e o Inferno, em que nós estamos acompanhando o caso do espírito Charles, que é um menino de 13 anos, que nasceu com suas faculdades intelectuais extremamente comprometidas, a tal ponto que ele não reconhecia nem mesmo os pais. Era um espírito muito comprometido. Estava encarnado, eu estou relembrando aqui para aquele que que esteve a semana passada e também para aquele que está assistindo hoje, não acompanhou o programa passado, e ele ainda encarnado, Kardec pergunta se ele podia ser evocado, o espírito de São Luís, responde que sim, que poderia, como se tivesse encarnado, e Kardec então faz a evocação e começa a conversar com ele. Nós encerramos o estudo da semana passada, quando Kardec pergunta se ele tinha consciência, como ele se sentia, né, do outro lado, e ele dizia que era como uma ave presa pelo pé. Então, nós finalizamos o estudo aqui. Então, ele se sentia preso aqui. Então, a gente vai avançar para o item 4, e eu vou ler a pergunta e a resposta de São Luís, e eu vou passar para o Alain e para o Luiz para fazer os seus comentários. Kardec vai perguntar, em vosso estado atual como espírito, Tendes consciência de vossa nulidade neste mundo? A resposta é, certamente, sinto bem o meu cativeiro. Então, eu queria que vocês comentassem isso. Esse espírito, então, apesar de aqui, encarnado, não ter consciência, não reconhecer nem os pais, ele tinha plena consciência do estado dele. Então, no plano espiritual, ele tinha consciência. Isso, ele não estava dependendo do aparelhamento físico para se manifestar. É isso? É isso. Ele tinha consciência porque, assim, a consciência não é do corpo físico, é do espírito que está ali. A gente conhece casos e mais casos relatados na ciência, né? De pessoas que estavam em coma e que lembram de todas as conversas ocorridas ali no seu quarto onde estava, né? Na UTI, sei lá onde a pessoa estava. Ela tem consciência de muitas e muitas conversas que aconteceram ali naquele ambiente. Então, aquele espírito, ele está preso, impossibilitado de se comunicar no corpo físico encarnado. Mas o espírito, né, imagina para o espírito, se já é uma prisão para o espírito, um corpo teoricamente saudável, né, assim, de capacidade de comunicação, imagina o que é a prisão no corpo físico para um espírito que não pode nem usar o corpo físico. Ele está realmente, literalmente, preso, né, naquele corpo. E com isso, acredito eu acho que mereceria um pouco mais de estudo, não sei se o Luiz vai lembrar de alguma coisa, mas acredito que ele nem complete a encarnação propriamente dita, fique vivendo muito mais no plano espiritual do que no físico, porque ele não tem consciência do plano material. Então, ele não assimilaria, né, a encarnação no plano material. Ele precisa das relações do plano material para ele poder assimilar um pouco mais. Não é isso, Luiz? O que que você acha? A gente sabe que o corpo físico e o corpo espiritual, eles têm todos os órgãos que tem no corpo físico, tem no corpo espiritual. O cérebro material aí é um cérebro que veio em branco. Só que sem condições de registro de nada. O que esse espírito está falando, ele está falando em espírito. Mas se perguntasse a ele em vigília, ele não saberia nada. Porque é a consciência do cérebro físico, que é nula. Ela não está registrando nada. Então, é muito importante a expressão que ele usa. É como um pássaro preso pelo pé. E Allan Kardec menciona, comparando ao nosso sonho, quando às vezes a gente sonha e a gente sente que a gente está meio preso assim, no plano espiritual, dá aquela agonia. Você quer sair daquilo e não pode. E aí, você, de repente, você faz aquele esforço e acorda. Aquilo ali durou segundos, minutos. Agora, imagina uma encarnação. Você passar naquela situação, uma encarnação. Aquele espírito, aquilo ali é um tormento para aquele espírito. Porque é uma encarnação exatamente não registrando nada no cérebro físico, na consciência. Mas, em compensação, tendo consciência de tudo no cérebro espiritual. Então, inclusive, se não me falha a memória, é uma prova, é uma compulsória, né? Esse espírito reencarnou compulsoriamente. Foi. Então, seria mais ou menos como um puxão de orelha, onde, após esse período, porque ele desencarna realmente um pouco mais cedo, né? Ele vai realmente sentir o que é o valor de uma encarnação e de um cérebro material. Isso aí, Ana. Pois é, e a gente vê que Kardec já formula a pergunta de uma maneira muito específica, né? Tem a ver com a resposta de vocês. A pergunta de Kardec é, em vosso estado atual como espírito, isto é, sendo evocado, afastado do teu corpo, tendes consciência? Então é naquele estado que ele demonstra que tem consciência do sofrimento que ele passa. Realmente, quando ele está em vigília, ele não vai ter essa consciência. Mas a gente avança aqui, Kardec continua a sua entrevista. Quando vosso corpo dorme e vosso espírito... Wilson, sim? Só me ocorreu uma coisa que é muito interessante e mais uma vez enfatiza a questão do estudo. Um materialista iria dizer assim, o que, que adianta então uma encarnação dessa? Se o cara não aproveita nada, não aproveita nada se ele ignora a existência do espírito. Entendeu? Quer dizer, então você vê que... Pode falar, Léo. Não, a sua lembrança é essencial. Essencial. Porque aí diferencia o materialista do espiritualista. É isso aí. Pode continuar. É uma diferenciação impressionante aí. Porque o materialista, ele como só vê aquele corpo encarnando por uma vez só e, por algum motivo, vivendo só uma oportunidade aqui, ele realmente vai fazer igual os gregos fazia quando nascia uma criança com defeito, já matava no nascimento. Porque falava, isso aqui não vai aproveitar para nada. E era assim que os gregos... Olha só, os pais da filosofia moderna, gênios, foram gênios, né? Quando nascia uma criança defeituosa, matava. Matava. Então, e há pouco tempo estava rolando uma história aí para autorizar a mesma coisa hoje. Quando detectasse um feto desenvolvido com defeito, queriam a permissão do aborto desse feto aí. Quer dizer, os anencéfalos. Os anencéfalos. Tiraria a oportunidade de aprendizado desse espírito, tiraria a oportunidade de aprendizado dos pais, que vivenciariam uma certa soma de dores ali para, muitas vezes, os aliviar de algo do passado. Tira da gente uma oportunidade. Aquela mãe, eu gosto sempre de falar, aquela mãe que faz uma gestação de 3, de 4, de 5 meses e aquele feto não se desenvolve por causas naturais, né? Não por causas provocadas pela mãe, aquela mãe foi mãe de um espírito. Ela é mãe daquele espírito. Ela deu a oportunidade de um espírito, muitas vezes, se reconfigurar no seu perispírito, porque ele precisava daquele tempo na barriga de uma mãe para se reconfigurar, para poder passar para uma nova gestação e aí nascer para uma nova experiência. Então, é uma maravilha essa oportunidade. A maternidade, Chico fala que é um segredo das mulheres com Deus. A gente, três homens aqui, a gente não tem nem noção do que é isso. O amor que uma mãe desenvolve para uma criança é impossível da gente entender. Então, nasce uma criatura dessa. O pai e a mãe permitiu o nascimento dessa criatura, até porque, sabe-se lá. Mas cuidava dele, né? Cuidava dele. Cuidava dessa criatura. Fisicamente, ele estava provido, alimentado, limpo e tal. Mas espiritualmente, ele precisava daquela experiência. Muitas vezes, por uma arrogância intelectual utilizada numa encarnação anterior. Então, fala assim, olha, você, quando tiver a capacidade de falar, de se expressar, você use com boa atitude. Porque, senão, você vem num corpo com toda essa capacidade sem poder usar. Olha que desgraça que é. Aí o espírito aprende. Esse ponto que o Luiz falou é essencial para diferenciar o materialismo do espiritualismo. Quando a gente espiritualista tem convicção da reencarnação, a gente aproveita cada oportunidade reencarnatória dentro daquilo que compete naquela encarnação. Muito bem lembrado, Luiz. É o que surge lá nos filósofos antigos com Platão, né? O mundo das ideias para ele, né? Isto é, um mundo extra-material, metafísico, seria o mundo principal, como nós também entendemos hoje, né? O mundo principal, a vida mesmo, se dá no plano espiritual. Vivemos uma experiência temporária aqui, uma experiência de aprendizado, né? Uma breve experiência no plano físico. Agora a gente toma essa experiência como a única coisa que existe e acabamos, como Platão também, vivendo numa caverna, não é mesmo? E nós que temos a oportunidade de conhecer o Espiritismo, a gente dá um passo além, a gente sai da caverna e olha lá o mundo real, que é o mundo né? Um mundo espiritual que se desdobra. Aquele mundo de verdade é real, e essa realmente é a grande vantagem que os espiritualistas, no nosso entendimento espiritualista, é claro, têm sobre os que têm uma vida somente material, né? Que vem o final de tudo aqui. Essas coisas não fariam sentido. Eu vivo dizendo isso, que o espiritismo, para mim, ele tem essa importância. Eu seria provavelmente ateu se eu não fosse espírita. Isso aí! Se fosse inteligente, espírita, né? É, se eu não fosse espírita, porque o espiritismo realmente nos traz uma explicação que faz todo sentido, né? Eu consigo compreender e sentir esse Deus de amor quando a gente faz essa interpretação desse acontecimento. Caso contrário, nenhuma interpretação seria válida. Se você fala que uma criança nasce dessa forma, numa visão materialista, que é para educar os pais, né, para que os pais possam se elevar, é extremamente cruel. Deus dá vida a uma criatura que nasce sem esperança, sem nenhuma possibilidade, uma vida limitada em todos os seus aspectos, ou por uma punição para os seus pais. Que sentido faz isso? Pelo menos para mim, não fala ao meu coração, né? Parece uma tortura, né? Parece uma tortura, sem dúvida alguma. Então, por isso que nós temos que ter a compreensão com aqueles que se dizem ateus. Sim, sim, né? Sem dúvida alguma. Se colocando no lugar dele, você diria assim, ó, eu pensaria a mesma coisa. Então aí o foco é outro, né? Você chamar atenção, a doutrina espírita, o nosso trabalho é botar um livrinho na mão desses caras e dizer assim, dá uma lidinha nisso. Espia isso aí. Aliás, eu vi uma entrevista há poucos dias, uma live do André Trigueiro, né, apresentador da Globo, renomado, da Globo News. Ele fez a um médico espírita, Dr. Sérgio Frutuoso, do Rio de Janeiro, médico renomado também, reconhecido. E esse médico espírita, naturalmente, ele dizia que ele tinha muitos amigos que eram ateus. E um dia ele, inconformado com isso, porque ele via o trabalho que era feito por aqueles homens, quantas pessoas eles tinham ajudado, e não tinham a noção de toda a estrutura espiritual que havia em torno deles, que os ajudavam, né, nas suas atividades. E ele vai até o presidente da Casa Espírita, acho que é Frei Luiz, no Rio de Janeiro, e conversa com o presidente dizendo... me permita, eu preciso falar com essas pessoas, explicar para elas, né, o que está acontecendo com elas, porque eles não podem ser ateus, né? E o presidente da casa diz, não faça isso, né, porque eles estão até num ponto mais avançado do que a gente, porque eles não precisam hoje de uma religião para poder realizar o que eles realizam. É claro que a gente vai entender isso com muitas ressalvas, né? Evidentemente, uma religião tem o seu... no seu aspecto educativo, ele tem uma função muito valiosa e indiscutível. Mas o que ele quis dizer é que eles não precisavam ser convertidos a nenhuma crença, porque o trabalho deles já era um trabalho de doação ao bem coletivo, ao bem dos outros, que muitos religiosos ainda não praticavam. Então é muito bonito a gente ver isso. Então, reforçando o que o Luiz falou, de respeitar até aquele que não acredita, que vive aquele momento, existem ateus que são pessoas excelentes, né? Auxiliam a humanidade, são, enfim, solidários. Nós não podemos esquecer que muitos se dizem ateus ao Deus que eles aprenderam na igreja. Sim, sem dúvida alguma. É este Deus que eles não acreditam. É um determinado Deus. Né? Por isso que quando dizem, né, você acredita em Deus? A pergunta é, que Deus? Qual Deus você está se referindo? Na introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade, tem um texto chamado Brilhe Vossa Luz. E nesse texto, Emmanuel, que faz a introdução, o livro é de André Luiz, mas a introdução é do Emmanuel, né? Emmanuel fala que... É linda essa introdução. Ele fala que nos templos da ciência, nos laboratórios, tem muita gente trabalhando, missionários dos espíritos, e muitas vezes se dizem ateus, mas estão ali trazendo evoluções, progressos, são verdadeiros missionários, que talvez a religião, no caso deles, os distraísse um pouco daquele fato, talvez os impedisse de fazer algumas experiências, e talvez aqueles avanços demorassem mais a vir. Então, eles são missionários tanto quanto aqueles enfiados dentro de religiões. É muito bacana essa introdução, Brilhe Vossa Luz. Experimentem dar uma espiadinha na internet, se você não tem o livro. Ele deixa claro essa condição, que muitas vezes naquela posição que eles estão evoluindo e aprendendo tanto quanto a gente que está mais enfiado dentro do processo religioso. Isso que é bonito no Espiritismo, né? Além de nós respeitarmos todas as religiões, por compreendermos que cada religião nasce numa determinada cultura, num determinado tempo, para atender determinados anseios e necessidades específicas daquele grupo, então existe a necessidade da existência de todas as religiões que estão aí. Então, nós respeitamos profundamente essas religiões e respeitamos até quem não tem religião nenhuma. Então, essa é a grande diferença do Espiritismo. Eu queria só comentar, que vocês comentassem aqui, Alain e Luiz, né, uma amiga aqui, que nos acompanha, disse que passou por isso, ela teve um aborto espontâneo com 4 meses, o feto, o bebê não se desenvolveu. Ela disse que sofreu muito, e na ocasião ela já tinha 2 filhos. Então é importante que ela compreenda, né, qual a necessidade de uma gestação, né, tão curta, né, para o espírito reencarnante. Gostaria que vocês falassem sobre isso. Deixa eu falar. A minha esposa passou por isso 2 vezes, antes de nascer a Júlia, minha filha. Ela teve 2 gestações interrompidas. É, graças à luz do Espiritismo, a gente desenvolveu essa consciência de que aquilo era uma oportunidade de experiência para ela, para mim, para as pessoas envolvidas e para, principalmente, para aquele espírito, né? É, você teve a oportunidade, não sei o nome dela, isso você falou? É a Lúcia Braga. A Lúcia. É. Lúcia, você teve a oportunidade de dar uma chance a esse espírito, porque é o que acontece. Alguns espíritos desencarnam em frangalhos espirituais. Por exemplo, um suicida que pulou à frente de um trem, se picou todo ali naquela. O perispírito se desconfigura, né? É, ele fica precisando se reorganizar para poder, porque o perispírito ele é um modelo que organiza nova criação biológica de um novo corpo. Então, como que um perispírito é todo deformado vai conseguir construir um corpo formadinho, certinho? Não vai. Mas ele precisa desenvolver isso na experiência da carne. Quando a mulher gesta esse espírito que tem o perispírito enfrangado, ela dá uma oportunidade na carne para esse perispírito se reconstruir, se reorganizar. Quando aquela experiência está suficiente, passou 3 meses, 4 meses, 5, 6, 8 meses da gestação, mas já é suficiente? Para que ele vai continuar à frente nascendo num corpo físico que muitas vezes vai trazer mais transtorno desnecessário para aquele espírito? Nós só passamos por aquilo que tem que passar. Então, aí o que a espiritualidade fala? Bom, já está bom. Vamos fazer a desencarnação dele já agora, porque agora nós temos condição perispiritual de reorganizá-lo numa nova gestação. Então, a mãe que teve uma gestação de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, não importa o tempo, é mãe da mesma forma, ame esse espírito da mesma forma, porque ele está te amando, não importa onde ele esteja, porque você foi o veículo no corpo físico que permitiu ele reconfigurar o perispírito para continuar na sua evolução espiritual. Luiz? Pode falar, Luiz. Alain, complementando isso, esse espírito precisa de ajuda na gravidez e pós-gravidez. Sim. Se a mãe fica se lamentando por aquele filho que não nasceu, ela não está ajudando. Agora, se ela, através da sua prece, através do seu amor, ela continua pedindo que aquele espírito consiga se reequilibrar, ela está contribuindo para o refazimento espiritual. Sem dúvida. Aqui, a Cláudia Torresan, amiga que nos acompanha, compartilha com a gente uma informação profissional dela, né, muito bonita. Ela diz: olha, para mim, como enfermeira, é gratificante ver no olhar das crianças com limitações a gratidão, às vezes pelo simples fato de falar um bom dia. Elas falam com os olhos. Olha que lindo. Então, essa Olha, criança que nasceu. a Cláudia, Você já ouviu essa expressão que os olhos são o espelho da alma? São as janelas, o espelho da alma, sem dúvida alguma. A Cláudia, ela é enfermeira na ala pediátrica. Então, ela está falando de experiência real. Olha que retorno gostoso da gente saber, né? Pois É, o reconhecimento, a sensibilidade dela também de perceber esse agradecimento, né? E isso não tem preço. Então, eu acho que isso complementa o que o Luiz lembrou aí. A gratidão. Por exemplo, uma vez, eu vou contar uma historinha, eu acho que vale a pena a gente dedicar um pouco mais a isso. Eu tenho um amigo que dava aula comigo no Centro Espírita. E o filho dele, com 19 anos, voltando da USP, ele fazia medicina, um acidente matou o único filho dele, filho único. E eu aprendi tanto com ele, a forma que ele passou, aprendi porque ele fala assim, ó. Eu falei, cara, e agora? Não sei nem o que falar para você. Eu tinha 19 anos, acho. Eu não sei nem o que te falar, né? Aí ele falou assim, não, Alain. A gente ontem, né, já fazia 2 dias que, ó, já fazia 2 dias, fazia 2 dias que ele havia sido enterrado, e ontem eu e a mãe dele, nós estávamos fazendo uma prece de agradecimento pelos 19 anos de amor que nós pudemos conviver. O nosso filho foi um anjo na nossa vida, desde a hora que nasceu até agora, e nós fizemos o melhor que a gente podia para ele. Então, é só agradecer a Deus da oportunidade de 19 anos bem-vividos Olha e só, não né? lamentar aqueles que ainda não foram vividos, porque aqueles não foram vividos. Então, é a gente entender que nós temos o contato com aquele espírito, o tempo necessário para a gente aprender e educar aquele espírito dentro daquilo que a gente tem de melhor. E agradecer a Deus essa oportunidade dos 3, 4 meses que você fez a gestação. Você amou essa criatura. E se você realmente ama essa criatura, faz o que o Luiz falou. Continua rezando por ela, coloca ela em suas preces. Dê até um nome na sua cabeça para esse seu filho, para você poder chamar de filho, de filha. Cuida dele, cuida com amor, com carinho. Você foi ferramenta de Deus implantando amor na vida, né, Luiz? A leitura que a gente faz é do tempo que faltou para ficar velho. Mas a leitura da espiritualidade é que aquele espírito já viveu o necessário para merecer uma posição mais elevada, que aquele corpo ali não serve mais. Eu vou contar também uma experiênciazinha. Nós tínhamos uma favela, uma casa de evangelização de crianças, que a mãe tirou o filho lá da Praça da Sé, que estava mexendo com droga, e trouxe. Aquele menino, já todo deformado por causa da droga, começou a aprender o evangelho. Aí então, um dia a Diene fez a pergunta assim: essa mãe tá, contou a história de Dorcas, né? E disse assim: como era o nome dessa mulher? Aí ele assim: Dorcas! Aquilo lá foi uma vitória, né? Pouco tempo depois, esse menino desencarnou. E as pessoas, poxa, agora que ele estava aprendendo o evangelho, eu disse: não, vocês não entenderam. Agora, aquele corpo físico dele, já contaminado pelas drogas, não ia servir mais. Ele foi recolhido para ganhar um corpo novo. Entendeu? Muito bem, meus amigos. Estamos chegando ao final dessa edição do programa. Eu quero novamente aqui deixar registrado a minha gratidão. Obrigado ao Alain, ao Luiz, ao Geraldo, novamente pela oportunidade de compartilhar com vocês desses momentos de tanto aprendizado. Quero também aproveitar para agradecer a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham aqui, que participam do programa. Eu sempre digo que é tanta expressão de gratidão que nos envolve todos nessa mesma vibração. Muito obrigado. Quero convidar novamente para que possam se inscrever no canal da USA Piracicaba, curtir a página da União Rádio Web, baixar o aplicativo da União Rádio Web. Fica o meu agradecimento também à USA Piracicaba, à USA de Santa Bárbara do Oeste, que é a patrocinadora desse programa, da edição de domingo. Nossa gratidão a todos os irmãos aqui da cidade e da região que nos acompanham. Vamos pedir a Deus, aos bons espíritos, que possam auxiliar esses irmãos que assumem essas... que retornam a este plano com tantos comprometimentos, pedir para que eles encontrem sempre força para atravessar esse momento que é passageiro, que eles renascerão novamente, perfeitos, que serão felizes, como todos os filhos de Deus. Né? Deus não perderá, como bom pastor, nenhuma de suas ovelhas. E pedir também pelos familiares, esses que recebem essas crianças com tanto amor, né? Para que também sejam amparados diante dessa tarefa hercúlea que assumiram junto a esses irmãozinhos. Eu quero deixar meu abraço a todos os amigos que nos acompanham, desejando uma semana repleta de luz, de muita paz, de que nós possamos aproveitar as lições que a vida nos oferecerá nesses dias que se seguirão, que nos preparemos para enfrentar as pequenas vicissitudes, a fim de que tenhamos condições para encarar os grandes desafios dessa vida. Um grande abraço a todos, e eu passo aqui a palavra para o amigo Alan Diniz Souza para as derradeiras considerações, depois para o nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães. Eu gostaria de deixar um abraço a todo mundo que nos acompanhou e falar com o meu amigo Geraldo que ele fez aqui uma provocação de ostentação. Está ele falando que está no Rio Grande do Sul com chuva e frio. Geraldo, eu queria estar aí com chuva e frio. Eu não suporto esse calor. Mas que você curta muito essa viagem aí, aproveita o frio, porque você vai chegar aqui, vai estar um forno, meu amigo, você vai assustar. Que vocês todos possam, todos os nossos amigos que estiveram com a gente hoje, ter uma ótima semana abençoada e que a gente possa ser ferramenta de Deus, levando amor àquele que cruza o nosso caminho. Uma ótima semana a todos. Wilson, o Alan estava tentando explicar para o pessoal por que, que nós não cansamos de fazer 21 anos de programa, né? Somando todos esses programas, nós teríamos feito 1.512 horas de programa. Isso aí dá 1.008 programas. Se a gente fizesse isso direto, dariam 63 dias falando sobre o Espiritismo. E Deus nos concedeu... Isso aí, rateado por 21 anos. A gente faz uma hora e meia a cada semana. Eu pergunto, é para cansar? Está bem distribuído, não é mesmo? Está bem retribuído. Olha, eu queria só anunciar que essa semana nós fazemos uma live com o pessoal em Florianópolis, e onde será uma oportunidade para divulgar o nosso programa, porque depois nós vamos fazer uma outra com o Nordeste, e aí é mais uma oportunidade de difundir o programa Visão Espírita. Tá? E eu estou marcando uma live com a Alemanha para daqui a uma ou duas semanas. Tá? É uma coisa meia diferente, mas eu mandarei o convite através das minhas redes sociais. Tá? O objetivo é um só, estender a existência do nosso programa para tudo quanto é lugar que a gente puder. Um grande abraço a todos, boa semana a todos. Paz e luz.